Ó Senhor, Tu és o meu refúgio e fortaleza, meu socorro bem presente. Ó Jesus, o que seria de mim sem Ti, Senhor? Aí, parceiro, que cada música, que cada palavra possa ser bênção na tua vida. Fica firme no Senhor, porque agora você conhece. Fica firme. Aí, um forte abraço a todos que criticaram e apoiaram. Deus é mais. Esse é o caminho estreito, mas é o que vale a pena, certo? Aí, juntando rima, batida, conceitual é o som. Pode crer aí, irmãos e irmãs, é de coração. Um grande salve a quem sempre nos apoiou, a nossa igreja, famílias e amigos. Mas aí, se vier alguém que quiser ser nosso inimigo, aí nem vem que não tem, pois eu sou do lado do bem, certo? O nosso som é como um convite para uma festa. O dia é hoje, agora é a hora, vamos nessa. Senhoras e senhores, esse rap não te assusta não, pois as rimas são verídicas e inspiradas do Senhor. Aí, Deus abençoe a todos. QSL, TKS aos irmãos. Vida louca com Cristo é o que interessa. Abra seu coração e sua mente, pois Jesus te espera. Aí, Deus é tudo, paz, paz. Aí, mano, esse é o lado do bem, conceito A. Mais de 10 anos se passaram desde que aquele sonho começou. Começamos ainda moleques e muitos nos olham, nos veem como os moleques que fazem rap. Mas aí, conceituar é a forma que Deus nos colocou pra louvar, pra anunciar esse século a salvação. Agradeço a você que nos incentivou de alguma forma, seja somente ouvindo o som ou através de uma palavra de incentivo, as quais foram a certeza pra continuar quando tudo parecia perdido. Eu sei que a caminhada é estreita, mas junto com a família de Cristo a gente sempre se ajeita. Aí, todo respeito ao pastor, todo louvor ao Senhor. Aí, Michelle Cunha, o sonho continua, mulher. Rap Sensation, valeu pela inspiração. Mano Cello, mano Xando e Gilmar, esse aqui é o conceito A. Conceito A. Conceito A. Mil grau. Conceito A. Mano Cello, mano Gilmar, mano Xando. E eu aqui. Vem lá no bem. É pela coisa ruim. É nóis. Um plan,